Aí, a periferia 2000 é humildade pra vida. Vida. Vida. Vida ao povo da periferia. Eu disse vida. Vida. Vida. Vida ao povo da periferia. Periferia. Aí, hoje eu tô com as letras, umas ideias. CJP. Desde o show lá do Rio. Uhum. Ideia forte com Buiu da 12, o MV Bill. Só irmão. Aos pés do morro, do juramento. Só preto ao vivo, samba 100%. A prova viva que a humildade sabe. Vale mais que qualquer faculdade. Uhum. Uhum. Essencial na formação do rapper de verdade. Eu subi o morro, me senti o Zorro. A vontade foi de bater boa, né, de porta em porta, de barraca em barraco. Chamar meu povo pra descer e resolver de uma vez por todas. Afinal, nosso sofrimento já completou várias bodas de ouro, de diamante, de descaso de sangue. A cidade vista lá de cima, com suas praias e ilhas prontas pra ser invadida. A causa é justa, malandro, se liga. Isso se chama vida. Vida. Vida. Meditando o seu próprio fim, olha pra mim. Droga, polícia, revólver. Ah, é, me diz o que resolve nas horas. Se raciocinar o que resolve. Rasguei essa cartilha pra escrever a minha. A saga de uma família nordestina. Que chorou na despedida, na hora da partida. Só a sol pelo prato de comida. Eu me lembro a plantação, pouco gado morrendo. Já não sou bobo, conheço bem o jogo. É por essas e outras que não me rendo a Rede Globo. Né, os nossos panos que insistem em empurrar goela abaixo. A farsa dos 500 anos. Aí, a indenização por perdas e danos. Sou periferia, tenho meu talento. Chega de ser guiado pelo vento. Tendência é suicida. Aí, véi, a passagem é só de vida. Vida, vida, vida ao povo da periferia. Periferia, peste, noite, fria. Fogos de artifício, carne por minha conta no churrasco do Maurício. Parece exagero, não é não. Não faz parte da comemoração. A chegada sem volta do rap na periferia. Mais forte que a extrema esquerda sonhou um dia. Ou os caras pintadas da falsa rebeldia. A cada descoberta euforia. Mais uma página escrita alegria. Aprendizado longo que assim se inicia. Ouve aí. Eu sou, eu sei, pedra preciosa da periferia. Lapidada ao suor do dia a dia. Eu sou fugitivo da prisão, da desinformação, carcereiro do raciocínio. O papo por alguns instantes tá sob o meu domínio. Mas não se iluda, eu não estou sozinho. Tem beija-flor, tem neguinho, tem coab, tem netinho. Tem contribuição anônima pra casa da mãe preta e pro lar dos velhinhos. Tem GOG pra vida e muita pedra no caminho. Vida. Então, irmão, vida. É hora de acordar. É hora de salvar a favela, salvar os barracos, salvar as quebradas. Vida. É chegada a hora de fazer a minha, a sua mãe sorrir. É chegada a hora de ver a alegria estampada no rosto de cada humilde. A paz precisa de você. Jesus Cristo existe e habita dentro de você. A fé é nula se ela não existe pra você. Acorde meu povo, acorde o Brasil. A estrada é longa.